laranja trono branco e o mestre assentado lá. Todos tentaram fugir, mas não se achou lugar. Se ele sondar os corações, então não dá pra o enganar. Tudo que fez e não fez, o Senhor vai julgar. Ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, quão gloriosa é a visão do seu trono, Senhor. E eu vejo todos os meus inimigos presentes aqui para contemplar a minha vitória. Tu sabes, Senhor, o quanto eu chorei e o quanto eu paguei o preço pelo ministério, Senhor. Hoje eu vejo todos aqueles que me abandonaram aqui, Senhor. Esses pecadores não sabem da minha história, Senhor, mas eu vou contar. Meu bom Senhor, fui instrumento da sua vontade na terra. Curei multidões, levei a luz onde haviam trevas. Dos pecadores me distanciei, passei bem longe um profeta. Orei, jejuei, busquei no monte, fiz sinais, sim, prodígios e maravilhas. Dom de cura, milagres, línguas e profecias. Pelo avanço da igreja com minha força foi levantado um majestoso templo e Satanás foi envergonhado. Diferencial das ofertas em seu altar me trouxeram prosperidade e salvaram meu lar. Fui um referencial, o mundo não entrou na minha igreja preocupado. Cuidei da aparência das minhas ovelhas, criticado sim, espírito de rebeldia. Não importava, porque santidade é o que eu queria. Há quem diga que só o coração que importa, mas passarei com o meu corpo inteiro por essas portas e andarei pelas ruas de ouro da eternidade. Por ter um coração humilde, contemplarei sua face, e esse é o prêmio por ter te servido de verdade. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Não acredito que você ganhou. Comprar o que de graça te dei, desprezou os pecadores, aqueles que tanto amei. Diz ter curado, profetizado, de fato isso eu vi. Equivocado, se gaba de algo que foi eu quem fiz. Percebeu que esses sinais multidões arrastavam. Queria fazer a toda hora, mesmo quando eu não te usava. Aos derrotados deu vitória, os pobres se tornaram ricos. E os que se encontravam no seu rebanho se tornaram perdidos agora. Vai dar conta de cada ovelha que perdeu. Por me negar perante os homens, te negarei perante Deus. Me buscou no monte, mas não me levou pra sua casa. Tudo que fez foi por você, por mim. Não fizestes nada, oprime o povo com as doutrinas que criou. Doutrinas de iniquidade que esfriou o amor. Prefiro obras ao invés de alma transformada. Mas sem amor, nenhuma dessas obras valeram nada. Você agasalhado e eu dormindo ao relento. Quando eu te vi nessa situação, Senhor, eu não me lembro. Se desprezou seu irmão, também me desprezou, te chamei. Você fingiu que não me escutou. Te chamei nas ruas para me alimentar. Te chamei em minha doença para vir me visitar. Te chamei sozinho, aflito, sem ter ninguém por mim. Cansei de tanto te chamar, por isso eu não te escolhi. Eu não acredito que você ganhou. Branco. lugar.